Jô Barrieiro, o cantor que apaixona. Na mesa de um bar, entre a espuma de cerveja, declarei a você meu amor. Só porque estava bêbado você não acreditou e pensou que tudo mal passava de uma brincadeira. E disse pra mim: quero ouvir você dizer que me ama no teu normal. Não acredito, tô emocionada, tô passando mal. Então eu volto a te dizer, se você quer saber, eu te amo mais que tudo nessa vida. Se você quer saber, no meu coração existe uma grande ferida causada por você. Se você quer saber, não deu pra continuar escondendo esse amor. A solidão tomou conta de mim, já me dominou. Estou apaixonado, apaixonado por você. Jô Barrieiro, o cantor que apaixona. Disse pra mim: quero ouvir você dizer que me ama no teu normal. Não acredito, tô emocionada, tô passando mal. Então eu volto a te dizer, se você quer saber, eu te amo mais que tudo nessa vida. Se você quer saber, coração existe uma grande ferida causada por você. Se você quer saber, não deu pra continuar escondendo esse amor. A solidão tomou conta de mim, já me dominou. Estou apaixonado, apaixonado por você.